de tensão, a verdade está no ar. É tipo bomba H, um ataque nuclear. É clima de tensão, a verdade está no ar. Na guerra que vivemos não podemos praquejar. É clima de tensão, a verdade está no ar. É tipo bomba H, um ataque nuclear. É clima de tensão, a verdade está no ar. Na guerra que vivemos não podemos praquejar. É clima de tensão, a verdade está no ar. Isso aqui é hip hop, som pra fraco recuar. O clamor que vem da alma, que traz chuva pro deserto. Que pune o impune, traz afeto ao desafeto. Não dá pra ser sutil, pois a favela chora sangue. Esperança em cada verso, traz sorriso no semblante. Não é questão de sorte, vale mais opinião. Na mão do mundo inteiro, no atalho da prisão. O sábio vira louco na cegueira do insensato. O passado, fracasso, coração angustiado. Precedente pro desfecho, onde o mal é natural, onde a fé já não existe e o sonho é irreal. O amor se esfriando é apenas um sinal. A decadência da família que perdeu sua moral. O bang é nós que tá um fugitivo da censura. A voz que vem do gueto pra expressar nossa loucura. É clima de tensão, a verdade está no ar. É tipo bomba H, um ataque nuclear. É clima de tensão, a verdade está no ar. Na guerra que vivemos não podemos praquejar. Clima de tensão, a verdade está no ar. É tipo bomba H, um ataque nuclear. É clima de tensão, a verdade está no ar. Na guerra que vivemos não podemos praquejar. Sem pagade, simpatia, a verdade é nossa cara. Renovado pelo sangue, nosso rap se espalha. Pra que ostentação, pois cê não sabe o que eu vivo. Medo de fracassar, tenho Jesus como um abrigo. Prepotência e sensatez criam muralhas invisíveis. E a fé com oração nos traz poderes imbatíveis. O locutor é de perifa, um exímio no assunto. Relatando atrocidade, a porta larga o submundo. Da bandida é suicídio, guerra fria, Vietnã. A madruga cobra falha, ouvi a notícia de manhã. Um dito popular, pois o céu é o limite. Tá batendo de CG, mas almejando as bandite. A minha voz não cala, lealdade até o final. Nascendo no mundo louco, rap gospel nacional. No bang é nós que tá, um fugitivo da censura. A voz que vem do gueto pra expressar nossa loucura. É clima de tensão, a verdade está no ar. É tipo bomba H, um ataque nuclear. É clima de tensão, a verdade está no ar. Na guerra que vivemos não podemos. É clima de tensão, a verdade está no ar. É tipo bomba H, um ataque nuclear. É clima de tensão, a verdade está no ar. Na guerra que vivemos não podemos praquejar. Utopia, apostasia é o princípio das dores. O homem sanguinário perde todos os seus temores. A razão fala mais alta, fora ética humana. O dom persuasivo reina de forma soberana. Os guerreiros se levantam combatendo um bom combate. No vale de ossos secos vão com tudo pro ataque. Cola na rima, irmão, com a palavra eficaz. A verdade que restaura traz a cura e a paz. O foco que nos move é a espada no leão. Com certeza da vitória segue firme a missão. Confiantes na justiça divina, não tardará. E no futuro bem recente a promessa cumprirá. A certeza da vitória é meu escudo. Na guerra só com ele tenho forças pra ser luz. Nas trevas o bang é nós que tá, um fugitivo da censura. A voz que vem do gueto pra expressar nossa loucura. É clima de tensão, a verdade está no ar. É tipo bomba H, um ataque nuclear.